GG pra GG. É mais um do Clã do Sol. Aqui lá vamos nós cantar pelo amor, superar toda dor. Seguir o Clã do Sol, ser livre pelo som e continuar o show. Aqui lá vamos nós cantar pelo amor, superar toda dor. Seguir o Clã do Sol, ser livre pelo som e continuar o show. No horizonte tá lá o nosso duro destino. Cortar o céu, tempo raro e feito, mas seguir o caminho. Mochila nas costas, mente preparada, corpo resgatado e as armas pra batalha. Negras raízes sem meio termo, ditam as diretrizes. Ao preço da glória, mais firme que fibra de madeirite. Corações traídos cantam e dançam o samba da vida. Rede é subida, nego, rei. Pro Clã do Sol, as pontes não se cruzam. Abusam os caçadores que entre nós se misturam. Só que é treta de malacos, maloqueiro que resiste fora das regras, sem conversa, corrida não permite. Somos filhos de estranhos em terras estranhas. Dragões do mar que nos versos acalantam. Nosso rei brilha e reina com o poder da aurora. O homem já abriu as portas, agora é a hora de redenção pra garantia de vida. Longa vida, essa é a essência do mandinga da cabinda. Que venha a luta que vier, sempre estaremos em pé. No moio dos corre nós, é o que é, porque gueto, favela, luta de milhões de irmãos que calejados corações lutam pela paz na guerra de cifrões. Aqui lá vamos nós cantar pelo amor, superar toda dor. Seguir o Clã do Sol, ser livre pelo som e continuar o show. Aqui lá vamos nós cantar pelo amor, superar toda dor. Seguir o Clã do Sol, ser livre pelo som e continuar o show. A caminhada marca o curso do espetáculo. No corredor do cinturão sobrevive o sábio. Transcender, conhecer, crescer e brilhar. O tempo não espera, a decisão tem de chegar. Nos barracos e viela da arquitetura da desglória. O Atlântico atravessa os mares da discórdia. Em todo lugar o norte é o motivo da vitória. Pelo clã, pelo amanhã, pra continuar a história. Nossa vida é um combate, garra de bate e rebate. Se apanha ou bate, pega o trem ou desembarca. A morte desce em vale, volta já fã da mediocridade. Joga baixo no vale, no auge desse checkmate. Quando rasga encosto cede, inveja mata, medo fede. Apodrece o que não cresce, padece quem não rege. O nome honra cada passo e fase do compromisso. Difícil é desde o início, liberdade é sacrifício. Grandes sonhos exigem grande disposição. Grandes caminhadas exigem grande concentração. As ondas vêm, vão trazendo paz com o inimigo. Só que o Clã do Sol é o capitão do seu destino. O horizonte é a luz desse vale de pó. Cinzas e nós que logram a maló. A dor não mais mata, aprendemos nas mata. O tempo da graça não chega quem passa. Aqui lá vamos nós cantar pelo amor, superar toda dor. Seguir o Clã do Sol, ser livre pelo som e continuar o show. Aqui lá vamos nós cantar pelo amor, superar toda dor. Seguir o Clã do Sol, ser livre pelo som e continuar o show.